tem feito em nosso meio. Deus é bom, amém, queridos? E esse Deus maravilhoso, bondoso, que nos tem separado pela sua graça, nos chamou a estarmos aqui esta noite. Que bom que você está aqui. Que bom que você parou, não é? Seu descanso. Nós estávamos aqui no primeiro dia da semana, não é? Para o mundo, primeiro dia é segunda. Mas para nós, primeiro dia é hoje, não é? Já começamos a Deus abençoe, meu irmão. Não falte anjos para você vir e a Denise para te amar. Viu? Durma bastante antes de estar nascendo. Vai nascer, ainda dorme um pouco. Amados, nós vamos hoje estudar aqui na palavra de Deus sobre algo que tem queimado no meu coração. E eu quero que você, em nome de Jesus, entre nessa arca comigo. Quem aqui conhece a história de Noé? Ah, você conhece? Né? Então, quem não conhece, ou está esquecido, Noé foi aquele homem de Deus, homem bom. E o Senhor chamou para que ele preparasse um barco. E esse barco, ele deveria abrigar toda espécie de animal. E esses animais iriam com ele ser salvos. Noé e sua família, sua esposa, seus filhos e noras entraram na arca. E a Bíblia diz que a arca se fechou por fora e o dilúvio fez as águas subirem. Enquanto Noé fazia a arca, as pessoas chamavam Noé de louco. Mas Noé continuava fazendo a arca. E continuava fazendo a arca. E as pessoas chamavam Noé de louco. Mas Noé continuava fazendo a arca. E os bichinhos começaram a chegar. E eles não entenderam os sinais, né? Não entenderam. Às vezes as pessoas olham para a igreja, veem que tem verdadeiros animais chegando e passando a ser novas criaturas. Que às vezes você é uma pessoa de boa família, de boa índole, às vezes uma pessoa boa, mas existe também aqueles que nós olhamos e dizemos, é um animal, não é? É alguém rejeitado pela sociedade, alguém que não serve, mas ainda dizem assim, que pau que nasce torto morre torto, quando o carpinteiro não é Jesus. Eu tenho visto próximo de mim pessoas que para a sociedade eram verdadeiros animais, mas que Deus transformou em cordeiros, amém, irmãos? Então a igreja é esse lugar que recebe essas pessoas e tem sempre um doido na frente, né? Um Noé que sofre todo tipo de preconceito. Se ele acredita na arca que Deus confiou na sua mão, bem, eu acredito nessa arca, eu acredito na igreja, eu acredito que isso é uma vocação de Deus e que nós vamos conseguir estar juntos até que as águas abaixem, até que a pomba traga a folha da oliveira, nós possamos sobre o monte Ararat dizer terra firme, vamos plantar agora vinhas para nos alegrarmos. Amém, irmãos, ou não? Amém. Nós somos igreja e há muito que se diz sobre igreja, mas nós vamos ver um pouco do que é a verdadeira missão da igreja. Nós vamos ver isso na palavra de Deus, nós vamos ver isso na Bíblia. Porque eu quero que você, antes de ficar focando, antes de ficar chateado com a circunstância da arca, aquele negócio de PT, aqui para nós. Fechar. Porque eu disse que nem chamela tinha. Uma entradinha de arca era um negócio básico. Né? 40 dias ali. Uma coisa é o dejeto de um macaquinho, do mico. Outra coisa é o dejeto de um rinoceronte. Tá pensando? Né? Um negócio sério. E aí, meu irmão, aquele povo todo junto ali, mas eles tinham um chamado de Deus. De fato, a igreja tem horas que parece uma árvore. Mas, assim como a árvore chegou a um povo seguro, um lugar seguro, a igreja, casa de Deus aqui na terra, também tem nos levado a lugares seguros. Amém? Quero que você abra a sua Bíblia para nós começarmos dentro de tantos textos. Inclusive, quero sugerir que você sempre traga uma caneta e um papel. Se você puder anotar, muito do que é ministrado aqui está lá no site. Mas de repente você tem um site, uma ideia, algo seu, você quer anotar, então eu sugiro que você, além da sua Bíblia, você traga também, né? Você pode anotar aí no seu smartphone, como você quiser. Mas traga um recurso para você poder anotar aquilo que Deus fala com você. Lucas 6,46. Abra aí, por favor. Mais uma vez eu quero me alegrar com aqueles irmãos que estão aqui conosco, né? E nós, em nome de Jesus, saibamos acolher vocês, né? Cuidar de vocês, servir vocês, enquanto vocês estão conosco. A igreja, ela é muito mais do que essa reunião. A igreja não é esse lugar físico, né? A igreja somos nós, um organismo vivo. Aonde dois ou três estão reunidos em nome de Jesus, ali é? O Marcelo está afiado. Ali é? Igreja. Aleluia. Amém? Todos acharam? Lucas 6, 46. Diz assim: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos digo? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala. Hein, Amina? Sua casa ali para construir foi? Foi terra, hein? E pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a torrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque tinha sido edificada. Edificada sobre o que, irmãos? Sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem. E aí nós podemos usar o texto do outro evangelista, que diz: o homem insensato, que edificou uma casa sobre a areia, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a torrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Vamos orar? Só um pouquinho, fique de pé aí comigo. Eu vou deixar bastante tempo sentado, eu prometo. Eu queria que nós tivéssemos grupinhos assim, de quatro pessoas. Vamos fazer uma baguncinha aí. Eu quero que você vai orar pela pessoa que está na sua direita e na sua esquerda. Faz uns círculozinhos aí. Vamos lá, esse cara também não tem banco, tem cadeira, é mais prático. Junte aí quatro pessoas. Você vai orar. Se apresente a quem está aí do seu lado. Olha que oportunidade boa de a gente se conhecer, tá vendo? Aproveite aí. Se apresente, diga seu nome. Tem muita gente aí. Aí pode fazer dois. É, vocês. Vamos lá. Ore por quem está à sua direita e à sua esquerda. Ore por quem está à sua direita e à sua esquerda. Peça a Deus que o próprio Deus revele a palavra dele agora. Para que o próprio Deus abra o entendimento dessa pessoa. Ore por quem está à sua direita e à sua esquerda. Assim, todos receberam a oração de pelo menos dois irmãos. Olha o Senhor, não tenho prática. Fala com Deus. Deus, toma a vida dessa pessoa agora. Abre o coração dela. Que ela ouça o Senhor. Que ela seja curada pela tua palavra. Tua palavra que cura, que liberta. Age agora nessa vida, Senhor. Vem com o teu poder, com o teu Espírito Santo. Revela a tua palavra, Senhor. Age poderosamente agora. Cura essa pessoa. Dá a ela nova perspectiva do Senhor, de quem é o Senhor. Abençoa a família dessa pessoa que está aqui do meu lado. Deus, que hoje essa pessoa não saia daqui a mesma pessoa, mas ela saia daqui amadurecida, evoluída. Ela sai impactada, ela sai edificada. Olha o Senhor pela vida, pela família dessa pessoa. Fale com Deus assim: Senhor, se essa pessoa ainda não recebeu o Senhor como Salvador, que seja hoje este dia ela confessar o Senhor como Senhor e Salvador. Não uma religião, mas o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, seu Filho, Deus com ele, que receba do Espírito Santo de Deus, nosso Deus Consolador. Ore para que essa pessoa seja avivada, cheia do Espírito Santo. Enche meu irmão, Senhor, aqui do meu lado, com o teu Espírito Santo agora. Entra, Espírito Santo, age, Espírito Santo, em nome de Jesus, nessa vida. Revela-nos a tua palavra, Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Todos dizem amém. Deus está aqui, amém? Você já percebe isso? E Jesus disse: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu vos digo? Uma grande incongruência que há na igreja é quando nós tentamos organizar essa estrutura tão complexa, que devia ser tão simples, mas é tão complexa, e queremos usar instruções que não tem nada a ver com a própria igreja. Já tive muitos problemas com pessoas que eram muito queridas, mas queriam cuidar da igreja ao seu modo. Marina, se você comprar um avião, né, e importar todas as peças, você sem dúvida vai checar se o manual chegou. Por mais que você seja experiente, mas você já tenha montado várias aeronaves, você vai procurar o manual, certo? Deus nos confiou a sua igreja nas nossas mãos. E Deus nos confiou o seu manual, que é a palavra de Deus. Não tem como nós tentarmos organizar a igreja, fazer ela funcionar, se não formos baseados na palavra de Deus. Muitas pessoas têm boas ideias para como devemos fazer na igreja. Ideias, às vezes, até brilhantes. Verdadeiros pulo do gato. Mas também, quantas vezes cabe a Noé aqui dizer: isso é muito bom para a sua empresa, mas para a igreja não serve. Isso é muito bom para a sua ONG, mas para a igreja não serve. Isso é muito bom para o seu condomínio, mas para a igreja não serve. Eu mesmo já me vi diante de tantas estratégias para poder cuidar da igreja, mas percebi que quando ia para a Bíblia, aquelas estratégias eram meramente humanas. Você lê em João 3, você vai ver a história de um homem chamado Nicodemo. Ele era um sacerdote, perdão, ele era um sinédrio. Ele era um homem muito culto. Ele era um homem que tinha uma cultura baixa, dava as perguntas que ele faz. Ele era um judeu daquele, posso dizer, talvez, irrepreensível. E ele perguntou para Jesus, falou com Jesus, e Jesus ouviu ele. E a cada pergunta que ele fazia, eu recomendo que você leia depois João 3. A cada pergunta que ele fazia, Jesus dava uma resposta maior do que a sua pergunta. Até o momento que Jesus falou assim: ó, você tem que nascer de novo. Você tem que nascer da água e do Espírito. Os pés estão na água, vai nascer da água. Ele disse: quem nasce de carne é carne. Então você precisa nascer do Espírito. E para aquele homem tão culto que Jesus falava na loucura. Eu não consegui compreender. De fato, algumas circunstâncias e regras e direções de Deus sobre a igreja são um pouco incompreensíveis para nós. Mas nós temos que rever quais são os nossos paradigmas, a nossa linguagem. Porque se Deus disse que é para ser assim, a primeira coisa que eu tenho que entender é: se Deus disse para ser assim, assim é o melhor jeito de fazer. Você concorda? Diga amém. Vamos ver então como Jesus nos direciona a respeito da sua igreja. Esse texto aqui, ele é muito rico, mas nós vamos passar por ele, né, e nos aprofundar apenas em alguns pontos, dado o nosso tempo. O Senhor começa dizendo: vocês me chamam não só de Senhor, mas de Senhor e Senhor. Mas vocês não fazem o que eu vos digo. Olha a incongruência então. Como vocês querem me chamar de Senhor se não fazem o que eu mando? Como nós, como igreja, podemos invocar o nome do Senhor e mandar: não importa o que tenha, o que seja, diante de quem tu és? Trago minhas vestes, minha coroa e ofereço a ti. Assim como os 24 anciãos são os apóstolos e os patriarcas, eu vou adorar o Senhor, me prostrar assim que a gente faz e abrir mão das nossas glórias? Ou a gente chega na igreja e quer fazer de acordo com o que a gente acha melhor? Nós não podemos chamar Senhor, Senhor, se nós não fazemos o que Jesus manda. Porque a melhor forma de declarar que Jesus é Senhor é guardando os seus mandamentos. Jesus disse assim: olha, os que me amam são aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam. Estes são os que me amam. Não são declarações de amor, mas são atitudes de amor que declara o nosso amor a Jesus. Ele diz: todo aquele que vem a mim, Nós estamos aqui hoje ouvindo a palavra de Deus. Se concorda, diga amém. Mas ela vai gerar vida em você ou culpa e morte? Depende. Se você é praticante da palavra, ela gera vida. Se você não é praticante, ela gera culpa e morte. Quantas vezes nós ouvimos um mandamento de Deus e nós dizemos: ah, Senhor, mas está muito difícil para mim. Eu acho que eu não vou cumprir esse, não, eu vou cumprir o outro. Ou então eu vou cumprir esse pela metade. Deixa eu ver o que dizer: que meia desobediência é uma desobediência inteira. O que é que a palavra de Deus diz aqui então? Sim, nós podemos chamá-lo de Senhor, mas obedecer o que Ele manda. Ele diz: todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei que é semelhante. Jesus gostava muito de ensinar coisas com parábolas. Ele diz: semelhante a um homem, edificando uma casa, cavou e abriu profunda vala e pôs os alicerces sobre a rocha. Ele não tinha uma cultura de construir um alicerce, ele tinha uma cultura de cavar até achar o alicerce. Então eles cavavam e quando encontravam a rocha, aí dizia: aqui é um bom lugar para construir. Mas nem todo mundo queria se dar esse trabalho. Tinham pessoas que queriam ter casas em alguns lugares. Não, aqui é um bom lugar para ter uma casa, vamos construir. E chamavam um construtor. O construtor ia, sondava o solo, cavava um pequeno buraco e não achava a rocha. Ele dizia ao proprietário do terreno: aqui não dá para construir porque não tem uma rocha. Ele falava: não, mas eu preciso de uma casa aí, eu quero uma casa aí. Olha que casa bonita ali do lado. Sim, mas ali tem uma rocha, aqui não tem uma rocha. E aí o dono falava: faça a casa. E o construtor então fazia. Mas, mesmo depois de tão bonito e grande, é interessante, porque alguns ainda investiam na estrutura da casa para ver se a própria estrutura suportava o peso. Isso se deu até muito tempo. Tem a torre de Pisa, quem não foi lá ainda quando for, na verdade eu estou falando. A torre começou a entortar. Sabe o que eles fizeram? Eles, ao invés de parar a construção, tentar cavar e fazer alguma estrutura para suportar, eles botaram mais peso do outro lado. Sabe o que aconteceu? Ela inclinou mais ainda. Não adianta subterfúgio com a igreja. Ou a igreja está alicerçada sobre Jesus, ou nada que vamos a fazer vai dar certo. Ao contrário, o que é torto vai ficar mais torto. Você entendeu de nada. O que Jesus está falando sobre a sua igreja? Jesus está dizendo que o homem sensato, homem sábio, mulher sensata, mulher sábia, edificam sobre a rocha, essa rocha é Jesus. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem insensato que edificou sua casa sobre areia, sem alicerces, o qual bateu com ímpeto a torrente, logo caiu e foi grande a ruína daquela casa. Interessante uma coisa aqui também é que a tormenta não é uma possibilidade, ela é um fato. Às vezes dizemos assim: ah, mas ela é tão bonita, eu vou casar com ela. Eu a amo, ela me ama, nós nos entendemos. Então, o que pode acontecer de errado conosco? O que pode acontecer de errado conosco? Não se engane. Vã é a formosura. Comecei a palavra de Deus em Provérbios. A tormenta, ela se abate a todos. Se é uma coisa democrática, como falei ontem, é a tristeza, mas não só a tristeza, a tormenta também. Todas as famílias passam por tormentas. Amém ou não? Todas as igrejas passam por tormentas. Então não adianta a gente fazer de conta que a igreja não vai passar por tribulações. Às vezes, quando se abate alguma crise na nossa igreja, e sempre primeiro Deus mostra para nós que cuidamos da igreja. E aí, quando sempre eu e Paulo para conversar sobre isso, e um tem que consolar o outro, dizendo: é o nosso chamado. É lidar com crises, lidar com dificuldades. A igreja quer vir pronta. Como diz José Gonçalves, o casamento não vem pronto, ele é construído. Amém ou não? Vocês não construíram esses anos seus casos? Vocês não constroem até hoje? A igreja assim também não vem pronta, não. Ela é construída. Muita lágrima, muita dor, muito trabalho. É sobre isso que eu vou falar hoje. A verdadeira missão da igreja. Vamos repetir isso? A verdadeira missão. Eu queria que as mulheres falassem. A verdadeira missão da igreja. Os irmãos. A verdadeira missão da igreja. Todos nós. A verdadeira missão da igreja. A missão da igreja deve ser maior do que a missão de cada parte dela. irmãos dizem: ah, a ênfase do nosso ministério é a adoração. A ênfase do nosso ministério é no serviço aos carentes. A ênfase do nosso ministério é a batalha espiritual. A ênfase do nosso ministério é a comunhão. E o que a igreja acaba gerando são verdadeiros monstros. Porque não é a ideologia do pastor presidente ou da pastora presidente. Não é a escola, não é a denominação que diz qual é a ênfase da igreja. Quem diz qual é a ênfase da igreja é Jesus, amém ou não? Muitas vezes, algumas das faculdades da igreja, elas começam a desenvolver naturalmente, porque é muitos irmãos com aquele dom ali. Mas existem algumas coisas que a igreja tem que ter a sensibilidade de perceber e não estar de acordo com a palavra. E buscar então, pelo enchimento com o Espírito Santo, pela santificação, pelo serviço, ser igreja. Não é que eu podia dizer assim: ah, vamos fazer umas janelas bem grandes para a gente ver, ter uma vista panorâmica do mar. O que ia acontecer? A primeira tormenta, a água ia entrar por dentro e ia afundar. Não era para dizer: vamos construir uns botes, porque se alguém desistir, vai poder pular fora. Eu acho que no primeiro 6 dias de chuva ia sair apertado. Por que que o Senhor fez a igreja e só a igreja, e não há outra opção além da igreja? Porque a igreja não é algo feito para o nosso paladar, para o nosso prazer. A igreja é feita como trono e como casa de Deus na terra. Amém ou não? Ouvi de um pastor americano, presbiteriano, uma vez, textualmente, ele dizer que depois de anos tentando agradar a mulher com seus presentes, e sendo frustrado na maioria das vezes, ele resolveu perguntar à esposa o que ela queria ganhar. E a partir daquele ano, tiveram mais problemas. Porque ele tentava agradar a esposa, fazendo pela vontade dele, e nunca conseguia. Então ele disse: olha, desistir de tentar agradar a minha mulher, tentar adivinhar o que ela gostava, começar a investigar para os desejos dela, com as minhas filhas, com as amigas dela, e aí chegava com uma surpresa, que não era tão surpresa assim, porque era aquilo que ela queria receber. Ele disse: assim devemos fazer com Cristo como noivas dele que somos a igreja. O que é que Jesus quer olhar para nós e perceber que nós estamos fazendo? O que é que enche os olhos de Jesus? O que é que agrada a Jesus? Então, a missão da igreja tem que ser maior do que a missão de cada parte da igreja. Uma igreja tem uma missão de adorar o Senhor? Tem. Mas uma igreja não pode ser feita só com adoração. Uma igreja tem a missão de libertar os cativos oprimidos por demônios? Tem. Mas não pode ser só de libertação de demônios. Uma igreja tem o dever de curar enfermos? Tem. Mas não pode ser só para curar demônios. Uma igreja tem o dever de ensinar a palavra? Tem. Mas não pode só ensinar a palavra. A igreja tem que atender aos necessitados, mas não é a única função da igreja atender os necessitados. Você está entendendo? Diga amém, por favor. Então, qual é a verdadeira missão dessa igreja? A missão da igreja deve ser maior do que a missão de cada parte dela. Como diz a palavra de Deus: ah, o que seria de uma parte do corpo se a outra parte cuidasse de si sozinho? Coitados daqueles que não têm uma missão maior do que eles mesmos. Se uma parte da igreja cuida da igreja pensando só naquela parte, ela vai criar um monstro. Eu lembro que uma vez, eu, quando era líder de jovens ainda, isso tem uns 10 anos, eu levei para meu pai um caderno com as ideias que eu tinha no ministério, um caderno. E ele pegou o caderno e folheou. E aí depois folheou a mãe e falou assim: bem, está ótimo o plano da sua igreja. Aí eu falei: não, pai, é um plano do ministério. Ele disse: não é um ministério, é uma igreja. Eu falei: não, mas é porque aí a gente trabalha em todas as áreas. Ele disse: calma. Primeiro precisa saber qual é a minha vocação, qual é o meu chamado. Você precisa descobrir qual é a sua vocação, qual é a sua chamada. Eu vou falar muito sobre igreja. Eu vou falar muito sobre igreja. Eu vou falar muito sobre a vocação que Deus tem para nós. Eu vou falar muito sobre discipulado. Eu vou falar muito sobre vida com vida. Eu vou falar muito sobre confissão de pecados. Eu vou falar muito sobre carregar outro nas costas. E não acho que eu estou doido. Isso é uma visão, isso é uma missão. E eu vou fazer que quando a chuva começar a subir, nós vamos ter um lugar seguro para estar, amém, irmão? Coitados daqueles que não têm uma missão maior do que eles mesmos. Tem pessoas que acham que sua maior missão é cuidar de si. Tem uma poupança, tem uma aposentadoria. Tem pessoas que acham que sua maior missão é serem felizes. Esses são os mais infelizes. As pessoas mais felizes são aquelas que entendem que o papel da sua vida não é limitado à sua própria vida. São pessoas missionárias. Essas pessoas são felizes. Você quer ser assim? Diga amém. A palavra de Deus diz, e vamos trabalhar com alguns princípios aqui, que Deus nos diz como missão da igreja. Primeiro de todos e mais importante, é que a igreja tem uma missão linda. Você pode abrir a sua Bíblia em Romanos 8, 28? Pode até parar esse texto. Romanos 8, 28. 28 é o dia do aniversário do seu pastor. Só que não é do 8, é do 4. 28 de abril. Decorou? Romanos 8, 28, quando você abre, eu vou lendo. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ou seja, o propósito dele. Nós vimos anteriormente quais são aqueles que amam a Deus. São os que têm os seus mandamentos e os guardam. Então, para estes aqui, não aqueles que chamam o Senhor, Senhor, e Deus obedece, mas para aqueles que têm os mandamentos e o obedecem, o Senhor diz que todas as coisas, preguei recentemente sobre isso, todas as coisas juntamente colaboram para o nosso bem. 29. Porque os que antes conheceu, também os conheceu, não porque nós já existíssemos, mas porque a sua onisciência, ela precede qualquer fato. E ele sabia da nossa necessidade dele. Ele sabia que nós não iríamos escolher. Então ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu filho. Aleluia! Quem é esse filho, irmãos? Quem é esse filho, irmãos? Jesus, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Então, primeiro, o propósito da igreja é de trabalhar em favor dessa ideia, dessa missão de uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus. Vamos falar isso? Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus. Mais uma vez, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus. Aleluia! Nós precisamos crer no que nós falamos. Nós somos mentirosos. Nós somos uma família. Por quê? Porque Jesus amou você. Enquanto você estava ainda lá, furando ele na cruz, ele lhe amou. Pois dizem, eu não joguei pedra na cruz. Pior do que isso. Se não fosse você, Jesus seria crucificado. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida. E a Bíblia também diz que uma alma vale mais do que o mundo. Se uma alma vale mais do que o mundo todo, Jesus morreu pelo mundo para salvá-lo, logo eu concluo que se eu fosse o único pecador, Jesus morreria por mim, amém ou não? Já pensou coisa linda? Se você fosse a única, Deus fez Adão e Eva, porque Adão e Eva tem os filhos, terceiro, povoaram o mundo e de repente chegou você e pecou. Aí tem reunião no céu e diz, e agora, filho? Cássia pecou. Aí o filho vai dizer para o pai, pai, vamos ter que botar uma planeação, pai. E o Espírito vai dizer, vamos nessa que ajuda. E aí Jesus ia nascer de uma mulher. Agora! Ia vir. E ia entregar a vida dele para salvar a sua. Aplauda Jesus por isso. Para pensar nesse negócio? O amor dele é pessoal, não é genérico. Jesus não é um cesto de gente, um bocado de gente, não. Jesus anda cada um de nós, pessoalmente, individualmente. Não existe problema tão pequeno que Deus não se forte, nem tão grande, que ele não possa resolver, amém? Amém. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que trabalha em favor dos seus. Amém, irmão? Amém. Então, irmãos, se uma família de muitos filhos, semelhante a quem? A Jesus. Que é o primogênito, nosso irmão mais velho. Isso tudo para a glória de Deus. Não é para a glória de Tiago, nem para a glória da vida, não. Mas é para a glória de Deus. Sabemos que todas essas coisas contribuem juntamente para isso. E esse Deus maravilhoso, irmãos, que nos elegeu para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu disse para vocês que o artífice, ele pega um toco de madeira e ele tem uma imagem no coração dele, na mente dele. E ele pega aquele toco de madeira, prende numa mesa e vem com o seu formão e com o seu martelo e começa a tirar algumas lascas. E dói. Sei você. E tira uma laça. E tira outra laça. E tira outra laça. E vai arrancando, vai arrancando, vai arrancando. E aquele tronco, se pudesse reclamar e gritar, com certeza reclamaria e gritaria. Mas de repente começa a ver uma forma. E essa forma começa a aparecer com o que o artífice, aleluia, tem no seu coração. Se você não parece com Jesus ainda, logo, logo você vai aparecer. Amém? Amém. Quero parecer com Jesus. Olha, tem muita gente que admira, mas eu quero crescer com Jesus. Mas tem que tirar um monte de lasca. Mas a Bíblia diz que aquele que dá fruto, o Senhor limpa para que dê mais fruto. Então o Senhor tem um propósito. E a igreja é essa ferramenta de Deus para esse propósito do Senhor eterno ser cumprido. Mas também tem algo que foi discutido por muitos homens de Deus, chamado Paco e Luziane. E eles resumiram a missão da igreja, uma frase muito inteligente. O Evangelho, ele deve ser todo, para todo homem e para todo tipo de homem. Ou seja, o Evangelho deve ser para todo homem, para o homem todo e para todo tipo de homem. O Evangelho todo, para todo homem e para o homem todo. Seria a melhor forma de falar isso. O Evangelho todo, para todos os homens e para o homem todo como indivíduo. Porque nós costumamos separar partes do Evangelho. Às vezes nós, como igreja, só queremos entregar a salvação. E não, a salvação é só uma parte do Evangelho. Sabia disso? E nós oramos por alguém, quando oramos, trazemos para a reunião aqui, para a igreja, ou então levamos o grupo caseiro para a pessoa converter, e quando ela converte, agora é com ela e o Espírito Santo, não é com isso não. O Evangelho é todo. A conversão é só a primeira parte. A mais importante, mas só a primeira. E o que fazer depois da conversão? É a edificação da pessoa. Você sabia que a maioria, por volta de 70% das pessoas que convertem, elas receberam Jesus levadas por algum amigo a uma igreja, ou um grupo caseiro. E daquelas que permanecem, quase que a totalidade dela só permanece quando recebe o apoio, a manutenção, o zelo, geralmente daquele que o levou. É por isso que na vida nova, quem batiza é quem ganha, quem discipula, não é o pastor. Eu vou chegar na hora e falar, qual é seu nome, meu filho? Não, se a Edna ganhou, se a Edna cuidou, a Edna batiza, não é, Edna? O que Paulo falou? Olha, ainda bem que não batizei ninguém aí. Não, a não ser fulano e Beltrano, e mais alguns. Quando fundava a igreja, e o povo que cuidava muito mais que Ciliaco da batizada do que Paulo em Éfeso. Você vê o que é igreja, amém ou não? Você tem que estar aberto aqui para a gente levar a igreja baseada na palavra de Deus, como nossas convenções. Bom, então, a igreja é esse lugar que Deus age para que o Evangelho todo seja para todo homem e para o homem todo. O Evangelho todo, não só uma parte, para o homem todo e para todo o homem. Como eu vou conseguir ministrar o Evangelho todo nessa forma tradicional de igreja? Onde eu acho que a igreja é só essa reunião de domingo de noite. Você vai dar uma parte do Evangelho, não vai dar o Evangelho todo. Sem nós estarmos nas casas, irmãos, o Evangelho nunca vai ser todo. E vocês pegam o livro de Atos? Era de casa em casa. Eles se reuniam na sinagoga? Sim. O que era a sinagoga? A sinagoga era a forma do judeu aprender a Torá, aprender a Bíblia, os profetas maiores, os menores, o Pentateuco. Eles foram exilados na Síria e na Babilônia. Então eles precisavam se reunir em algum lugar. E o governo desses reis deixava eles se reunir. Então construíram um lugar parecido com esse e ali ensinavam a Bíblia. Dava esse lugar o nome de sinagoga. Depois que eles voltaram para Jerusalém, eles continuaram com a sinagoga, como era. A Bíblia não mandou para a sinagoga. Mas eles criaram. Não é nada contra a Bíblia, essencialmente, com a necessidade que eles tiveram. Quando o chefe da sinagoga se convertia, ele abria a sinagoga para que as pessoas pudessem ensinar o Evangelho. Foi assim que Paulo fez em Éfeso. Depois foi expulso de lá, alugou um lugar para poder fazer um lugar de ensino. Não, a Bíblia não tem nada contra termos um lugar. Amém ou não amém? E também tem os irmãos que reúnem nas casas. Isso é pecado ter um lugar ou está na Bíblia? Mas é de casa em casa. Esse negócio é um pouquinho. É intimidade. Né? Como tão estranho na minha casa. A minha casa é a minha intimidade. A minha casa é o lugar do meu conforto. A minha casa é o lugar da minha família. Você tem que rever quem é a sua família. O que a Bíblia diz? Nós somos uma família. Transcende o nosso sangue e a nossa genética, mesmo. A própria Bíblia diz que tem amigos que são mais chegados do que um irmão. Então, a sua casa, ela é um lugar que pode servir para abrigar a família de Deus. Você já pensou nisso? Sei que não é uma matéria confortável. Por quê? Porque nós queremos uma igreja que nos sirva. Uma igreja que tenha um sermão muito bem estudado, que eu saia confiando em mim mesmo para ter uma semana de vitória. A gente pode pegar esse evangelho, embrulhar e jogar na lata do lixo. Esse não é o evangelho estabelecido. A gente não veio aqui para carregar a bateria, não, irmão. A gente vem aqui para receber a direção de Deus, para receber a correção de Deus, para receber a cura de Deus, para celebrarmos junto com os irmãos. Mas também, muitas vezes, para receber direções que não são muito palatáveis. Quem está aqui comigo, diga amém. O evangelho tem que ser todo. Como que eu vou ensinar o evangelho todo? Se eu só me propongo uma pessoa a converter, e a edificação dela, e a manutenção dela, e o discipulado dela, está uma placa aí na frente, que bonita. Vida nova, igreja de quê? Tem que cumprir isso, eu vou mandar andar. Isso é mentira. Mas se a gente conseguir viver isso, a gente deixa aí. O evangelho tem que ser todo. Para quem esse evangelho? O homem todo. Eu não cuido só de levantar a mão e dizer que é salvo, não. Com quem eu acompanho sempre? Pergunto sobre o casamento. Pergunto como tem tratado a esposa. Tem horas que eu me zango com Paulo. Mas eu penso que se eu disser algo a ela, se for só eu e ela, tudo bem, mas não é. Se eu digo algo a ela que desrespeito e desonra ela, eu tenho autoridade espiritual para falar com os meus irmãos. O homem de Deus, ele tem que ter na sua casa um armário para desaforos. Tem gente que diz, não leva o desaforo para casa. No plano da sua casa, a gente não sei que está sentado para casar. Mostraram um armário bem grande, um desaforo, um armário de desaforo. Porque sim, nós vamos levar o desaforo para casa. E vamos botar nos pés de Jesus, mesmo? Mas tem quando pode ser ela, por quê? Porque se eu brigar com ela, minhas orações que ficam interrompidas. Como é que eu vou orar com vocês? Tenho que me esforçar para ganhar bem. Raro, você sabe como é pesado. Porque eu tenho que ter para minha casa, para abençoar irmãos da igreja, para abençoar a minha família de santo, que ainda tem que guardar dinheiro. Porque quando eu vou ensinar sobre finanças, se irmão perguntar assim, e aí, pastor, tu guarda? Vou dizer, não, tudo vermelho, estou pagando o mínimo do cartão. O cara vai dizer assim, obrigado, pastor. Agora, quem é mais íntimo meu sabe, e também já falei, irmão, nessa área preciso melhorar, só vou morar com o outro. Eu sou homem, sou gente, homem não. E tem um anjo não. trabalho, eu tenho que me esforçar pelos outros, mas o que eu quero é que a gente entenda, Lindinha, como a gente faz para poder a gente receber esse ensino, de que isso não é um pastor, isso não é um papel do sacerdote, do pastor, eu acredito que o sacerdócio é real, todos nós somos chamados a sermos sacerdotes. Amém ou não? Não está muito emocionante não, né? Para que vai ficar? A igreja, irmãos, é a casa, o tabernáculo de Deus na terra. Isso é meio revolucionário, né? A Bíblia diz que o Senhor, ele vinha na viração do dia conversar com Adão e com Eva. Já pensou a cena? Chegava assim, 5 da tarde, aí o Senhor falava para Aí minha filha tem medo, porque só tinha um nome, eles eram tão unânimes, só tinha um nome. O nome era, foi dado depois. E ele falava lá, Arthur, aí você chegava. E aí, como é que foi o dia hoje? Como é que foi o trabalho? Porque hoje eu trabalhava antes do pecado. E a mulher já tinha dores de parto, viu gente? As dores são multiplicadas. Tinha que conduzir, é claro, né? A dor, ela nos priva, às vezes, de se não é uma doença, que as pessoas não têm dor, elas se quebram todas. Né? Não tinha uma dor demasiada como temos hoje. Mas a dor também é tipo de saúde, você está entendendo? Amém, gente? Amém? Amém. E aí, como é que eu trabalho hoje? Ah, Senhor, meu nome é tanto bicho. Olha essa aqui, eu tenho nome de vaca. Parece uma vaca, não é isso? Uma vaca, caramba, uma vaca. E conversava. Mas um dia, o homem resolveu fazer diferente. O homem resolveu ter o conhecimento do mal, porque do bem ele já tinha. A árvore era do conhecimento do bem e do mal. Ele já conhecia o bem, amém ou não? Amém. Ele resolveu conhecer o mal. O pecado é isso, amigo? Você quer saber o que é o pecado? É a gente resolver conhecer o mal. E ele foi atrás desse mal e conheceu o mal. E aí esse Deus que nos visitava, ele veio se revelando, até que chamou Noé. E começou com Noé, depois chamou Abraão, depois chamou Moisés, revelou a sua lei, a Bíblia, no Velho Testamento, e ele vinha, a palavra que tabernaculava conosco. E ele ficava ali na tenda, claro que não totalmente. E aqui era tudo uma figura de Jesus, porque o próprio Jesus era e é Deus conosco. Emmanuel, não perguntou de mestre da Bíblia. Por que Emmanuel? Emmanuel é Deus conosco, amém? E Jesus, quando subiu ao céu, ele disse: eu tenho que subir. Por que eu tenho que subir? Por que eu vou enviar um Espírito, que é Deus como eu, para vocês? O próprio Jesus disse que era melhor. Às vezes eu acho que era melhor Jesus aqui, né? Você juntar um dinheiro e viajar para Israel, como eu tenho que encontrar como? Isso é uma disputa, hein? Mas ele falou assim: não, é melhor vocês aprenderem de fora para dentro e de dentro para fora, para mandar o Espírito morar em vocês. Aleluia! E hoje o Senhor mora em nós. Ele mora em você, diga amém. Amém. Que coisa maravilhosa. Então o Senhor que mora em você, ele quer levar a presença dele através de você. E a igreja é essa casa de Deus na terra hoje. Nós não vamos acabar hoje, é claro, mas nós vamos dar pelo menos início a isso. Porque o primeiro ponto aqui a respeito do que é essa verdadeira missão da igreja. Primeiro, é que uma casa precisa de um alicerce. E qual é esse alicerce? Vamos ver na Bíblia, Mateus 16, 13, enquanto você abre, eu vou ler. Mateus 16, 13. Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, deu o ouvido de seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? Respondeu eles: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, como cria até a encarnação, mas ele conta. Ou alguns dos profetas, 15. Mateus 16, 15. Mas vós, perguntou Jesus, quem dizes que eu sou? 16. Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 17. Disse-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, Simão Bar-Jonas. Porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai, que está no céu. 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro. Petros, pedrinha. E sobre esta pedra, rocha, palavra diferente, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os católicos romanos não entenderam esse texto. e acham que o Papa é o predecessor de Pedro, e acham que foi Pedro que foi alicerce da igreja. Meu Deus! Primeira questão aqui de hermenêutica. É só você ir para o texto grego. Fui hoje de tarde, coisa mais simples. Você pega lá o texto grego e lê. A palavra para Pedro é Petros, pedrinha, brita. Sabe o que é a brita da obra? E sobre esta pedra, pedra, rocha, nome usado inclusive para a rocha de alicerce. Que rocha? A declaração de Pedro, tu és o Cristo, Filho do Deus? Vivo, aleluia. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligaste na terra, quem? Pedro? Não! Se o alicerce da igreja é Jesus, ele vai entregar na mão da igreja essa autoridade, irmão. Você está aqui comigo, diga amém, diga. Dar-te-ei a chave do reino dos céus, o que ligaste na terra, será, terá sido ligado nos céus, o que desligado na terra, terá sido desligado no céu. Vale aqui parar para a gente entender uma coisa. Olha aqui. Durante muito tempo pensávamos que era assim: amiga, vamos ligar aqui na terra, porque o que a gente ligar na terra, Deus vai ligar no céu. Olha para o texto. Porque o que ligar na terra terá sido ligado no céu. Ou seja, só ligue na terra o que já foi ligado no céu, amém? A gente não querer fazer da igreja a nossa própria vontade, o nosso clubinho social. O que é que nós vamos ligar aqui na terra? O que é que nós vamos concordar? Aquilo que a própria palavra do Senhor ensinou. Porque nós, como igreja, somos sujeitos ao Espírito de Deus. E esse próprio Espírito de Deus vai dizer como a gente tem que fazer essa igreja funcionar. Ô pastor, eu preciso que o Senhor pregar da minha vida. Eu preciso que o Senhor pregar algo bom para mim. E quem lhe disse que o que a gente está falando não vai ser bom para você? Isso é ótimo. Você quer morar na casa caindo aos pedaços? E falta água, falta luz, falta gás, falta tudo? Minha irmã disse para mim, brincando. Ela falou para mim assim, ó, minha casa é uma fartura, estou fartando tudo. É assim que você quer a igreja? Você quer achar que a igreja é uma boa igreja, quer conseguir um bom endereço? Ou que a gente vai comprar aqui, ou vai pendurar, segunda-feira vai pendurar essas lâmpadas, ou vai condicionar na sala das crianças? Vamos amadurecer em nome de Jesus. Eu sou igreja na faculdade. Aquelas pessoas Deus deu para você. Entendeu? Aqueles professores, Deus falou para a sua mão. A sua empresa, seus colegas, Deus confiou na sua mão. Sabe por quê, irmão? Quem não vai vir aqui? Chama lá o professor seu de filosofia para vir aqui. Ele vai dizer assim: acorda, garoto. Tem mais o que fazer. Vou dar dinheiro para o pastor? Com a raiva disso. Com a raiva disso, eu nem estava. Pois é. Jesus. Mas você tem confiança em algumas pessoas. E você já é igreja onde você está. Só mais 10 minutos eu não saio nada. Você entendeu que quando você recebe o Evangelho todo, você é um agente do Evangelho todo? Você já pensou que você tem que ter estrutura espiritual, psicológica, para poder ser igreja na vida da pessoa? Você deve ter estrutura e conhecimento bíblico e vivência bíblica para poder falar do amor de Deus e falar para mim que você ama muito, que não adianta essa pessoa gostar de Jesus, conhecer Jesus e falar, mas a salvação é para aqueles que o obedecem, entendem e o buscam. Falar isso com muito amor, com muito carinho, mas falar isso. A salvação, ela não é uma alternativa. Jesus não é mais um Cristo cósmico, como dizem por aí. Mas importa que sejamos salvos por só o homem, Jesus Cristo. Você sabia que quando você chega na sua casa nova e abre a porta da sua sala, você tem que olhar para aquela sala e ao invés de você dispor os móveis na sua cabeça, você deve ali com muito amor, imaginar quantas pessoas podem ser salvas. Seja o Papa. Ele ensina, irmãos. Ele é um ensino que é bíblico, mas ele é um pouco indigesto. E quando eu digo que a sua casa não é sua, é do reino de Deus, nem todo mundo gosta de ouvir. Eu digo que a sua vida não é sua, a sua vida é de Jesus, todo mundo gosta de ouvir. Eu digo que os seus recursos não são seus, são de Jesus, é todo mundo gosta de ouvir isso. E eu não vou dizer que você vai vender sua casa e trazer para mim. Eu nem sabia o que fazer com ela. Vai ficar cheio de casa. Vai que encontra um monte de doido e me obedece. Imagina, fica todo mundo na sarjeta aí e eu com um monte de casa na mão. Não. Eu quero a sua casa. Eu quero a sua obediência a Deus. E quando você dispõe sua casa, Deus pode fazer a sua casa na igreja. Eu não ouvi nenhum amém. Irmãos, a pergunta é clara. Quem é a rocha? Quem é o alicerce? É? Jesus. Se a minha casa era firmada na rocha, olha o que Deus me falou, que coisa linda. Quem estava dando aí a mão. Quando nós edificamos sobre a rocha, nós somos uma continuidade dessa rocha. Nós fazemos essa rocha oculta manifesta. Esse é o papel da igreja. Fazer o nome de Jesus manifesto, irmãos. Amém ou não? Amém. Quando a sua vida é edificada sobre a rocha, sabe o que você faz? Você anuncia Jesus com suas atitudes. Mas quando sua vida é edificada sobre a areia, você espalha por aí que você é honesto em todo. E qualquer coisinha ele abala. Se o seu casamento, no caso de vocês, foi edificado na rocha, vai vir, tormenta, clama, maldição, fato. Mas o que, é que vai acontecer? Eu vou ficar no pedreiro, firmes. Amém? Se a criação do seu filho for baseada na rocha, vão que tomar. Mas ele não vai ser desviado através do Senhor. Amém. Se essa igreja for alicerçada na rocha, as tormentas vão vir. Mas ela vai ser uma continuidade da rocha que é Cristo. Amém ou não? Amém. Nós temos que saber que nós temos edificado. E nós estamos edificados sobre a rocha. E essa rocha é Jesus. Quem é o alicerce? Jesus é o alicerce. Esse edifício tem uma identidade. Quem é o edifício? Vamos ler esse texto para encerrar. É 1 de Pedro 2:1. Semana que vem a gente vai continuar. Todo esse material vai estar na internet, no site, se você puder acompanhar. Nós vimos que quem é a rocha? Aonde a igreja está necessária? Não é em filosofias, não é no carisma de um pastor, não é no bom endereço do prédio, não é no conforto das instalações, nada disso. A igreja está edificada na rocha que é Jesus. E se nós ficarmos e permanecermos edificados na rocha, o Senhor não tirará de nós o seu candeeiro. Bíblia para o Apocalipse. As igrejas. E se eles não permanecessem e recebessem as instalações de Jesus, a igreja de Laodiceia, por exemplo, as demais igrejas, o Senhor viria e ele retiraria dali o seu candelabro. Ora, o que é um candelabro? É o que sustenta a luz. A Bíblia diz que é o Senhor Jesus que tem um candelabro na mão. Sem a ação de Jesus, que faz juntas essas chamas que estão dispostas sobre as nossas cabeças, não é uma igreja coesa, não é uma igreja. E a Bíblia diz, irmãos, olha que terrível, olha, escute isso aqui. Isso é assustador. A Bíblia diz que quando nós nos ajuntamos, e não é Cristo que adoramos, ali não é igreja, ali é sinagoga e Satanás. Uma igreja sem Jesus não é uma igreja sem Jesus. Uma igreja sem Jesus é sinagoga e Satanás. É sério, né? Então vamos ler esse texto. Para nós vermos então quem é esse edifício? Se o alicerce da igreja é Cristo, quem é esse edifício? 1 Pedro 2:1. Deixando, pois, toda malícia, todo engano, e fingimentos, e invejas, e toda maledicência, desejai, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, a fim de, por ele, crescerdes para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom. E chegando-vos para ele, pedra viva, já vimos então que a Bíblia concorda e explica a Bíblia. Quem é a pedra viva? Jesus, amém, irmãos? Acabamos de ver esse texto? Rejeitado da verdade pelos homens. Muitos rejeitam Jesus como alicerce da igreja, mas nós não rejeitaremos em nome de Jesus. Mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, aleluia, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo, aleluia. Quem é esse edifício espiritual? Nós somos. Puxa vida, pastor, como é esse negócio? Você quer igreja no prédio? Eu pensei que a igreja era necessária em programas, em boas pregações, em um bom estacionamento, em um coral que canta. Não. A igreja vai ter tudo isso. As igrejas necessárias em Cristo, amém? E quem é a construção? Quem é a obra da igreja? Nós somos. Você, pedrinha. E cada pedrinha no seu lugar constrói o edifício para a glória de Deus. Pastor David Anshu, um de Deus, leia seus livros. E ele foi jubilado agora, depois de 50 anos de ministério. Já pensou? Não chego lá, não, Jesus volta. E depois de 50 anos de ministério, ele entregou o seu pastor, predecessor, à igreja. Uma igreja que beira somente 1 milhão de membros. Eu não sou pela numerolatria, não, irmãos. Eu acho que essa igreja não tem que ser grande, não. Mas também não sou pela numerofobia. A igreja que tem que ser pequena. Nem um nem outro. E esse pastor, ele é da Coreia do Sul. Faz fronteira com a Coreia do Norte. Porque é comunista. O crime mata os crentes. Mata os crentes. Mata. Mata. As crianças aprendem a adorar o ditador na escola. A fazer orações a ele. E aquela que não faz, são punidos com morte. E lá as igrejas funcionam nas casas e nas grandes reuniões. E o pastor já deu uma ordem para as secretárias: se a Coreia do Norte invadir, elas apaguem imediatamente todos os arquivos. Tem programas para apagar instantaneamente. Mas assim, apaga. Queimar os documentos. Para que se os coreanos do Norte invadirem, eles possam continuar a igreja normalmente, só vão tirar as reuniões grandes. Porque eles entenderam que a igreja somos nós. Que a igreja é edificar uma rocha que é Jesus. Que a igreja tem uma missão: fazer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus. E lugar de família em casa. Entenderam que a missão do Evangelho é o Evangelho todo, para todo homem, para todo tipo de homem. Tem gente que nunca entrega aqui. O Evangelho todo não é só a evangelização para a conversão, é edificação, é o treinamento, é a preparação daquele para que ganhe outros. Mas onde é que eu vou chegar com tudo aí, falando tudo isso? Vamos ficar de pé para concluir. O meu objetivo, irmãos, o meu anseio, é que nós, em nome de Jesus, nós aqui, nós sejamos. Eu vou até ver se a gente manda fazer para botar aqui, bem bonito. Vou pintar, porque é mais barato. Vamos escrever aqui assim: o nosso objetivo é que cada crente seja um ministro, cada crente seja um discipulador, que cada casa seja uma igreja e que a nossa igreja seja um lar. Cada crente capaz de falar do amor de Deus, falar que a pessoa precisa se arrepender, mas que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, e Deus é o dom para a tua vida, receba Jesus. Vamos, eu arrependa dos seus pecados, Deus vai dar uma nova vida para você, vai mudar a sua história. Eu preciso converter aí. Eu vou cuidar de você, eu vou lhe ensinar sobre o que você decidiu, sobre aquilo que aconteceu com você. Você vai crescer em Deus, você vai conhecer a Bíblia, eu vou lhe ensinar como ler a Bíblia, eu vou discipular você, eu vou treinar você, vou batizar você. E um dia a sua casa pode receber uma reunião, e você pode chamar a sua família para ali. Diabo, irmãos, ele começa a se levantar com a igreja, quando a igreja assume o seu papel. Mas a Bíblia também diz que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja. Eu não estou levantando isso como mérito de crescimento. Estou levantando isso como mérito de cumprir a Bíblia. Amém, irmãos? Vamos orar. Deus grandioso e poderoso, Tu és maravilhoso, Senhor. E nós estamos aqui muito gratos ao Senhor. Porque apesar de nossa insuficiência, apesar de nossas limitações, o Senhor, por amor, o Senhor nos chamou a sermos parte da tua família. Muito obrigado, papaizinho. Muito obrigado, paizinho. Muito obrigado, porque o Senhor não olhou a nossa ficha. O Senhor não olhou o nosso nome no SPC. O Senhor não olhou o nosso sobrenome. O Senhor, ao contrário, olhou aqueles mais necessitados. Estendeu a mão do lodo e nos tirou de lá. Nós te agradecemos pela salvação em Jesus. Mas, Senhor, nós não queremos ficar só com a maior bênção que é a salvação. Nós precisamos, em nome de Jesus, que o Senhor nos revele que somos igreja. Que o Senhor abra o nosso entendimento para que nós possamos começar a viver segundo a Tua palavra. Porque o Senhor disse, pare de me chamar Senhor, Senhor, se vocês não obedecem a minha palavra. Queremos obedecer a Tua palavra. Queremos que o Senhor nos convença, Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, Deus, nos faça mesmo trabalhar por essa causa, que é muito maior do que a nossa própria vida, que é a igreja do Senhor aqui na terra, que é a casa do Senhor aqui na terra, que é, Senhor, que é a manifestação do Senhor aqui na terra, muito mais do que as plantas e cachoeiras que manifestam a tua glória, o teu povo manifesta a tua presença, a tua glória. A tua igreja sirva para a salvação de perdidos, mas não só para salvar os perdidos, para edificar os irmãos convertidos, para batizá-los, para fazer os ministros do teu evangelho. Nós queremos que o Senhor volte logo, mas parte dessa volta o Senhor entregou em nossas mãos. Temos que cumprir o nosso papel nessa cidade, Senhor. Revela-nos isso, acima de qualquer coisa do Senhor. E aqui, enquanto igreja, obedecendo a tua palavra. Lava a nossa mente de todo paradigma humano, tradicional, tudo que trouxemos das nossas religiões, iluminações, que seja vencido e lavado pela tua palavra. Amém. O que nós queremos é sermos edificados sobre a rocha, e queremos ser extensão da própria rocha, para que a rocha seja vista e o nome do Pai seja glorificado, com a ajuda do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você concorda com isso? Dá um aplauso a Jesus, a Jesus.